famílias, forças divinas. Nossos dias vêm a piorar. São coisas da vida, andando na vila. Vou lembrar do meus mano agora. Hoje despedido, hoje recaída. Filho e mãe se separam, chorar. Pessoas sofridas que lembra da gente agora. Quem sabe não chove, a gente não escolhe. Somos gratos ao que o pai pode dar. São coisas da vida, andando na vida. Esse aí, moleque louco. Vou lembrar do meus mano agora. Aê! Agradecendo primeiramente a Deus por estar seguindo a gente nesse caminho louco aí do mundo, certo, parceiro? Agradecer minha família, a minha mãe, Dona Clarice, te amo muito, meu pai. Muito obrigado aí por você estar com a gente e mostrar que ainda há um bom motivo de viver aqui nesse mundo louco, certo? Meus irmãos todos aí, amo vocês. Eu deixo um salve aí pras quebradas aí que fortaleceu comigo nesse ano e no ano passado aí que tá com a gente, certo? Aê! Tamo junto, caramba! Meus parceiros aqui da favela da Uni, União da Vitória. Aê, Tiaguinho, Rodman, Fumaça, esteja em paz, guerreiro. Esteja em paz, guerreiro. Em paz, guerreiro. Nossas famílias, forças divinas. Nossos dias vêm a piorar. São coisas da vida, andando na vila. Vou lembrar do meus mano agora. Hoje despedido, hoje recaída. Filho e mãe se separam, chorar. Pessoas sofridas que lembra da gente agora. Quem sabe não chove, a gente não escolhe. Somos gratos ao que o pai pode dar. São coisas da vida, andando na vila. Vou lembrar do meus mano na moral.